Boa noite, gente. Todo mundo bem? Graças a Deus. Amém. Meu nome é Sebastiana Oliveira Batista, sou a mãe de Genival Oliveira Gonçalves, o GOG. Nesse momento de alegria, eu estou aqui. Obrigada. Estou aqui dando um abraço bem forte no GOG Genival Oliveira Gonçalves, porque hoje ele está fazendo, já faz 25 anos que ele trabalha nesse ramo. E até agora tem sofrido bastante, tem horas gloriosas, tem horas milagrosas, mas agora ele está chegando no ápice do trabalho que ele tanto deseja progredir dentro dele. Ele está gravando o seu primeiro DVD. A primeira vez que ele está gravando é essa vez agora, com o primeiro DVD. Quero que vocês gostem de meu filho, o quanto eu gosto dele. Ajude ele a ser uma pessoa feliz, como eu tenho sido até hoje. Muito obrigada, um beijo grande, sejam felizes todo mundo. Um abraço.